amigo, era amigo, ela ligou. Diz pastor, fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz, tava arrependida, eu aqui largado. Brigamos por bobagem, ela surtou. Mas vou lhe perdoar se ela me jurar. Calma, amor, jura-me que vai dar um tapa pra mim. Jura-me que chora de saudade. Jura-me que ainda sou seu bebê. Jura-me que morre de vontade de me ver. Ela ligou, ela ligou, ela ligou. Disfarçou, fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz.